e tome sucesso com Adriane dos teclados, pra você curtir. O boizinho de Pernambuco. Vem dançar comigo essa canção. Se você gostar, eu te darei meu coração. Vem falar, eu quero saber se você me ama, porque eu quero amar você. Vem falar, vem falar, eu quero saber. Vem me amar, vem me amar, porque eu quero amar você. É pro corações apaixonado. Chega e curtir, Adrianinho dos teclados. O boizinho de Pernambuco. E é mais ou menos assim. Vem dançar comigo essa canção. Se você gostar, eu te darei meu coração. Vem falar, eu quero saber se você me ama, porque eu quero amar você. Vem falar, vem falar, eu quero saber. Vem me amar, vem me amar, porque eu quero amar você. Vem falar, vem falar, eu quero saber. Vem me amar, vem me amar, porque eu quero amar você. É, que sucesso! Romântico com a Adrianinha dos teclados. André Celes, o Moral de Picoara.